Seção 12 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzindo por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Leão, Vaca, Cabra e Ovelha, de Esopo. Fizeram parceria um leão e uma vaca, cabra e ovelha, para que caçassem de mão comum e partissem o ganho. Correndo sobre este concerto, acharam um veado, e depois de terem andado e trabalhado muito, o mataram. Chegaram todos cansados e cobiçosos da presa, e fizeram-o em quatro partes iguais. O leão tomou uma e disse: "Esta é minha conforme o concerto. Estoutra me pertence por ser mais valente de todos. Também tomarei a terceira, porque sou rei de todos os animais. E quem na quarta bolir, tenha-se por meu desafiado." Assim as levou todas. E os parceiros se acharam enganados e com agravio, mas sofreram por serem desiguais na força ao leão. Moralidade: parceria e amizade quer-se entre iguais, e o casamento também. Conforme o filósofo que o mandou aprender aos meninos que diziam brincando: "Cada um com seu igual, porque quem trava amizade com o maior faz-se escravo seu, e lhe há de obedecer ou perder pelo menos a amizade, na qual o trabalho sempre é do mais fraco, a honra e proveito do mais poderoso." Fim de O Leão, Vaca, Cabra e Ovelha.